tantos e tantos ouvintes, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Ô Nicésio, beijo pra todos vocês, amigos aí, toda a família do Nicésio, todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Rádio 90.9 FM e também Rádio Cidade Web. Valeu, Luiz Gustavo, todos vocês, muito obrigado, viu? Neymar Gonçalves, Areta, todo mundo ouvindo o nosso programa em Pouso Alegre, toda a região. João Neto e Frederico cantam, chamam isso de traição, com a participação especial de Bruno e Marrone. Cantam, João Neto e Frederico. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Ô Piedade, minha querida Piedade, seu marido, toda a família, os amigos, ouvintes aí da Rádio Serra Negra FM, em Bom Jardim, no Estadão de Goiás, muito bom, né? Também em Goiás nós temos a Rádio Capivari FM, em Abadiânia, né? Um abraço, Bideca, todos vocês amigos que compõem essa equipe fantástica em Abadiânia, né? Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. Ainda no Estadão de Goiás, vamos para Piranhas, J. Oliveira, todos vocês amigos da Satélite FM. Ô Sirlene Vaz, um beijo para vocês aí, viu? Muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí de Piranhas, Estadão de Goiás. Também vamos para Trombas, Rádio Serra Dourada FM, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo aí no Estadão de Goiás. Muito obrigado, viu? Vamos para Sampaio, Tocantins, meu amigo Zé Edmar, todos vocês amigos da Rádio Natureza FM, em Sampaio, no Tocantins, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Meu amigo William Silva, em Santos Dumont, Minas Gerais, um amigo Paradise, né? Aí, Paradise, Cacau Paradise, Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais, também tocando minhas músicas na programação local. Muito obrigado, viu? Meu amigo Cacau Paradise e todos os amigos da Rádio Trans FM em Juiz de Fora, no Estadão de Minas Gerais. Vamos para Araxá,

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar a minha querida Eva Fernandes, em Petrolina, no Pernambuco. Um abraço a todos vocês de Petrolina, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, viu? Adilson Domingues, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, muito obrigado, viu? A minha querida Roseli Costa, em Cascavel, do Estadão do Paraná, muito obrigado, viu? Paulo Sérgio, em João Dourado, Rádio Bahia Mix FM, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Joinville, Santa Catarina, Bruno Reis, Rádio Princesa FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? É Thelma Gonçalves, em Nova Olímpia, Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês, Nelsinho Rezende, Rádio Mug FM São Paulo, muito obrigado, viu? Caroline Stephanie, em Cotriguaçu, no Estadão do Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho de sempre. Adriana Pedrosa, em São Luís do Maranhão, muito obrigado, viu? Caroline Barcelos, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Meu amigo Fauri Oliveira, locutor da Rádio Tribuna FM, o meu amigo Jorge Vieira, o Fábio Vieira, todos vocês, muito obrigado, viu? São Sebastião da Vargem Alegre, audiência muito grande aí, né? O meu amigo Joaquim Aniceto, a Geralda e o Valdir, e o Jorge Vieira e todos vocês, amigos, ouvintes da Tribuna FM, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Francisco Joaquim, aí meu amigo Ticão da FM, Rádio Bridge da FM, município de Orocono, Pernambuco, muito obrigado, viu? Aí Sandro Santos, nosso amigo, o Luiz Bernardino, o Aloysio Campos, a todos vocês, muito obrigado, viu? Rádio Bridge da FM, aí no município de Orocondo, Estadão do Pernambuco, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Humberto e Ronaldo, Jorge Matheus e Gustavo Lima cantam juntos. Eu vou contar pra vocês. Vamos lá. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Mais amor! Pensa no quanto que eu sofri, eu chorei quando ela me disse: eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver. Pensa no homem que sofreu, pensa no peito que doeu. Agora eu bebo pinga toda hora, põe no 12 a vitrola, canta e Jorge Mateus. Eu vou contar pra você, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensa o tanto que eu sofri, pensa o tanto que eu chorei. Quando ela me disse: eu vou embora, vou sair por essa porta, tu vai me ver. Pensa no bem que me azucrina, é o coração dessa menina. Agora eu não quero nem saber, vou fazer o tchê-tchê-tchê igual o Gustavo Lima. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar.